Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Reef Service. E vai ser um Reef Service dedicado ao verão. E vamos iniciar com uma sequência acústica. Vamos começar o Reef Service com Summertime Girls dos YNT. Para vocês, YNT Summertime Girls. Traveled and all that I've where life takes me. I'm never far from you. You warm me like the morning sun. With you my life has just begun. Love comes over me, falling like summer rain, like summer rain. Pour your love on me, feeling like summer rain, like summer rain. I've traveled each and every highway with you in my heart. All the gold and silver can't keep us apart. You warm me like the morning sun. Life has just begun. Love comes over me, falling like summer rain, like summer rain. Pour your love on me, feeling like summer rain, like summer rain. E após o INT, apareceu-nos outra banda clássica da história do hard rock. Estou a falar-vos dos Whitesnake. E ficamos com a música Summer Rain. E após termos começado em tom acústico, vamos agora iniciar as guitarras. E vamos iniciar com Van Halen. e do álbum 5150, vamos ficar com a música Summer Nights. Para vocês, Van Halen, Summer Nights. Summer night. I'm gonna hold on to summer as long as I can. We'll be right back. após Van Halen, aparece-nos o canadiano Aldo Nova. E do álbum Twitch, ficamos com a música Long Hot Summer. E terminamos esta sequência com Styx. E do álbum Big Bang Theory, ficamos com a música Summer in the City. Uma cover que o original é dos The Loving Spoonful. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com Stuck in Traffic. E do álbum Midnight Show, vamos ficar com a música Lost Summer. Para vocês, Stuck in Traffic, Lost Summer. Your mama's calling, but you're having fun. Good time. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Stuck in Traffic, ficamos com a banda britânica Joan of Arc. E do álbum Ride of Your Life, ficamos com a música Seeds of Summer. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com Lenny Cardola. E do álbum Electric Warrior Acoustic Saint, vamos ficar com a música Summertime. Para vocês, Lenny Cardola, Summertime. Summer nights, and I am waiting for summer. young refuse to grow old. And as I'm leaving my past, I feel the wind so hot and E nesta sequência de baladas, após Lani Cordola, ficamos com Jim G. Dead. E do álbum Push On Through, ficamos com a música Waiting For Summer. E Jim G. Dead é o vocalista dos suecos Alien. E terminamos esta sequência de baladas com Staikito. E do álbum Strength In Numbers, ficamos com a música The End Of Summer Days. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas que se inserem no hard rock melódico. E vamos iniciar com os britânicos Dare. E do álbum Sacred Ground, vamos ficar com a música Days Of Summer. Para vocês, Dare, Days Of Summer. I remember the sweet surrender. Sky and the shadows and E após There, ficamos com os italianos Room Experience. E do álbum Room Experience, ficamos com a música No Signs of Summer. Terminamos esta sequência com os Fair Warning. E do álbum Rainmaker, ficamos com a música The Heart of Summer. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com os Play Rough. E do álbum Play Rough, vamos ficar com a música In the Summer Heat. Para vocês, Play Rough In the Summer Heat. Just feeling the heat, cruising. a nasty game. She will drive your heart insane. Looks to kill, she's got it all. Mess with her, you'll take a fall. Her pretty eyes will lure you in. Lady of the night, she knows no sin. Will make you beg, pretty please. Oh, when she gets down on her knees, oh yeah. Alright, oh yeah. Red hot summer, oh yeah. Hooray, red hot summer. She will take you to a bed. Summer's known all over town. You can say she gets around. You can tell by the clothes she wears what people think, she don't care. To any man she'll bring a thrill. We'll be right back. e após Play Rough apareceram-nos os 8-Ball. E do álbum 8-Ball ficamos com a música Red Hot Summer. E terminamos esta sequência com os Vice. E do álbum Vanny Vidi Vice ficamos com a música Hot Summer Night Party. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os noruegueses TNT. E do álbum Realized Fantasies vamos ficar com a música Indian Summer. Para vocês, TNT, Indian Summer. Can you? Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após TNT, ficamos com Stindrum e do álbum How About This, ficamos com a música Hot Summer. E vamos agora para uma nova sequência e quem nos aparece são os Tall Stories. E do álbum Skyscraper, vamos ficar com a música Pictures of Summer. Para vocês, Tall Stories, Pictures of Summer. flash of summer and all these days to come. Pictures of summer and all these days to come. E após Tall Stories, ficamos com os irlandeses The Answer. E do álbum Raise a Little Hell, ficamos com a música Last Days of Summer. Vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência instrumental. E vamos iniciá-la com o mestre Joe Satriani. E vamos ficar com a música Summer Song. Para vocês, Joe Satriani, Summer Song. Oh, E nesta sequência de instrumentais, após Joe Satriani, ficamos com Uli John Roth e ficamos com a música Summer's Breath. E terminamos esta sequência com a banda Scarlet e do álbum Ship of Fools ficamos com a música Summer Rain. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos terminar com três baladas e vamos iniciar a sequência com os Asia e do álbum Aria vamos ficar com a música Summer. Para vocês, Asia, Summer. Scattered all around. search the earth to find you. I'll break the chains that bind you. Wash away your tears with rain. This life's a race astounds you. Moonlight cascades around you. Light betrays your angel face. As the eyes dry and wither, the blindness lingers on. But I still see your light. Now you're gone. Thank you. E é com Aerosmith que terminamos este Riff Service especial dedicado ao verão. Iniciamos esta última sequência com os Asia e a música Summer. Continuamos com Bob Catley, o eterno vocalista de Magnum, que aqui nos aparece com a música The End of Summer, Galadriel's Theme, música retirada do álbum Middle Earth. E terminamos com Aerosmith e a música Girls of Summer. E é com os Aerosmith que terminamos o Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. Rock on! Heal you with rock and roll. Whoa, whoa, whoa.